azul vermelho ainda é a cor que incita a fome. Depende da hora e da cor, depende da hora, da cor e do cheiro. Cada cor tem o seu cheiro. Cada hora lança sua dor. E dessa insustentável leveza de ser. Quentes, de pisar

vendo aí. Yeah.